Fala, Sargent, seu gol 1134 com 163 a bordo, 12h15 da rodovia, alternando São Gonçalo da Laranja Natal. Gol 1134 da Taxi Índia, ponte espera dando 02 e 198, soma 95, negão, 098. Autorizado via Índia, ponte espera 295, gol 1134. Aos 49, direito 121. 7 ao Livral, 21, 868. Torre Salvador, muito boa noite. Gol no 134, pronto no ponto de espera da 10. Pro 134, Lima tem 10. Lima tem na 10. Confirma o controle 19,6, boa, certo? Controle 119, decimal 80. 980, boa. Alfa Juliet, portão 01. Alfa Juliet, portão 01. Obrigado, boa noite. 34. Muito boa noite, Gol 098, 2-3 milhas para o Índia Serra. Gol 098, boa noite, autorizado pouso, pista 10. Ajuste no 08, vento 130 graus, 04 nós. Sempre pouso no 0018, Gol 098. Felipe Tiantão, boa noite, prossiga. Confirme a intenção de prosseguir após o externo, a parada no 7 ou prossegue o pouso no 0? Está presente, cancela, seu pouso no 7. Hotel 54, prossegue visual para no 7, ajuste 18, vento 140 graus, 04 nós. Reporta na curta final. Reporta na curta final no 7. Bono 098, 56, direito 121, decima 1. Direito 091, 091. Boa noite, reporte passando o externo. Carlos, é o pouso autorizado no 7, 120 graus, 05 na asa. Pedro, pouso no 7, comprei embaixado e checado, viu, para o Carlos? Externa, 4107, autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 05 nós. Autorizado pouso na 10, azul 4107. Puta Tiago, hotel 58 na 17, táxi livre ao estacionar a frequência livre. 41-07-01, direito 121, décima 1. Alfa Juliette, porta 8. Estou em Salvador, boa noite, tá 3152, estabilizado, Max Ray, passado e checado. Pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 049, tá 3152. 152. Cinco dois ao 06, direito no 21, no décimo 1. 21, obrigado, boa noite. Boa noite, 3. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Oi, Salvador, boa noite, parceiro 2224. Treino 2224, pouso autorizado, pista no 0, 130 graus, 04 nós. O ajuste no 0 no 8. Sim, pouso no 0, parceiro 2224. No solo, aos 1 no 5, direito no 2-1 no 1. 2-1? 1. 1, bora. Solo Salvador, bora. noite, passaria 2224. Segue Alfa, Kilo, Pátio 3, atende aos sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2024. Santos 3600, passa a timbra, Boa noite, 6212, estabeleça uma pista livre. 6212, continue a aproximação, aguarde pista livre. Recordo, 6212. Alfa Juliette para 06, 3600. Torre Salvador, uma boa noite, azul 27 no 13, está estabilizado, cruzando 2. Boa noite, 27 no 3, aguardando pista livre, continue a aproximação. Aguardando e continuando azul. Na 62 no 2, aos 23, direito no 21, no decimal 1. Pode falar um 21, meia dois. Salvador, voo 868, tem a informação alfa? 868 para Aracaju, aguarde cópia. Aguarde. Boa noite, eu chamei 6212, Jurão. Chamei 6212, segue via Alfa Kilo para o Pátio 3, atende a sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, 6212. 868, copia? Copia. Salvador Aracaju, 230 autorizado, decolado da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jambo, após Jambo Aracaju. 19 decimal 8 controle, 5434 transponder. Autorizado, conforme 230 para Aracaju, decolado da pista 10, com Puca, Jambo Aracaju, com curva esquerda, 308 controle, 5434 transponder. Correto, chamando para fugir da acionamento. Amanhã, portão 1. destino 3, no solo aos 27, direita 1211. Direita 211, azul. Salvador, uma boa noite, azul 27, como 3, Litron, desloca o colega da outra. Décimo 3, segue via Alfa Kilo para o pátio 3, atende aos sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, estarei de papel. Salvador, boa noite, Gol 1170, autorização Campina Grande, informação Alfa. Gol 1170, Salvador para Campina Grande, 370 autorizado, via peso 10. Decolada da pistão 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1198, controle. Acione 5437. Autorizado 370 para Campina Grande. Decola pista 10 com curva esquerda na saída Poucas de Par. Maior pêndulo 10, controle posse 19, final 8. E o transponder 5437. Pro gol 1170. Olha, deixa eu ver para pushback acionamento. Reportará para pushback acionamento, gol 1170. Só vou confirmar a posição aqui pro 6212, não para visual com sinalização. Ah, isso era louco, plutão 5 Romeu. Atende a sinalizadores, eles podem chamar em outro plutão. Estamos aberto 3. Pegue o sinalizador V212. Gol 1868, portão 1, puxa já deixa ele pro táxi. Amanhã, gol 1868. Salve, Salvador, muito boa noite. Passageiro 2228, consciente da informação alta. Passageiro 2228, Salvador Conquista 180. via rota, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1-1-9-8, controle, 5-4-3-3, o transponder. Passareira 2-2-2-8, autorizado em zero da conquista, 1-8-2-0, decolada 1-0, primeira curva à direita, perfil da Arbor, Elefa. Vou comprar minha rota, 19-8, controle, aciona 5-4-3-3, passareira 2-2-2-8. Boa noite, azul 4221, da informação 300. Azul 4221, Confins, 300, autorizado via rota, peso do 21, decolando 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, descender Tozop, após sair conforme. 1198 controle, 5435 transponde. Autorizado 300, sua confins, rota com plano, decola da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, direção elétrica, depois do 2-1, poderes do CPTO só. Controle 19-8, santo poder 5-4-5, azul 4-2-1. Correto, remi para feedback, falando. Chamar, 4-2-1. Com 868, pronto para ataque, seu BG 173, com 2 horas e 7 de autonomia, alterna Recife. PNG Alfa, no ponto Ferro, da 1-0, torre 1-1-8-9-5, Church Lula, que negamos 0-9. Índia Alfa, ponte Ferro, da 1-8-9-5-14, confirme o ajuste? 0-9. 0-9, com 868. Solo azul 4221, pronto para pushback para mim, ponta 1-8. Autorizado, seu resultado. Autorizado, pressão para trás, 4221. Tráfego Salvador, boa noite, voo 1098, autorização natal, quem fez alta? 1098, Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, 370 via Anderson 1-0. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Zipar. 1-1-9-8 controle, 5-4-4-0, transponder. Autorizado 370, via Perdido Luna, 0, decola na 10, esquerda, posto, Cucas e Paz, 198, é o controle 5440, transponder 098. Atenção, grupo de Vex, Lourenço. Informa, 098. Salvador, gol 1170, posição 10 para o pushback, acionamento. Autorizado, push no 10, no táxi. A inicial push do acionamento, reportada para o táxi, gol 1170. Do Chigre? Vou confirmar que um Nocan ainda pista, acho que era até o dia 29, né? Mas já está liberado, tá normal, né? Afirmo. De operação normal, obrigado. Afirmativo, a frequência em 119 decimal 8. Bom, 198, bom, 1868, obrigado, boa noite. Equador 21, segue via Índia e Alfa, no poste operador no 021-1895, que negar no 02. Alfa, quantidade de pessoas? Puxa, acionamento no 098, no 3. No 03, aguarde no 098. Sua escuta, 098. Salvador, gol 1170 para o táxi, controle de 4 horas e 32, alterna Fortaleza para o B75. Via Indy Alfa, em ponte esperada 10, torre 1895, que nega 1018. A inicial táxi de Indy Alfa, ponte esperada 10, torre 895, estado 0018, gol 1170. Vamos ver o 098, coordenando com a equipe do solo, que após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está autorizado puxa no 3, chama o pitaco. Após aeronave da companhia na retaguarda, autorizado reportar ataque, 098. Zulu autorizado, linha de decolar pista 10, 100 graus, 4 nós. Solo Salvador, passador do 2228, no passo 3, puxe bem com o seu nome. Autorizado, chame o pitaco. Tomara para o passo 28. Não 098, mas escuta. Escuta, 098. Gente, então finalize o pushback. Foi informado a partir da aeronave da companhia liberar a retaguarda. Foi a aeronave da Azul que liberou, mas finalize o pushback assim que finalizar a chance do táxi, no 098. A aeronave da companhia tem como passar? É, tem outro trajeto? Negativo. Quase a mesma guarda no trajeto 5. Negativo. Nós vamos retornar para o estacionamento que o erro foi nosso. Muito obrigado. Se quiser vir aí, sem problema, tá? Não, pode vir. Vocês vão, eu vou lá. Na escuta? Prossiga. Condições de passar com segurança? A gente tá agora da nova da companhia? Afirmativo. Gente, no ponto de espera, chame 1-1-1-9-5, bom gol. Chamar 2-2-9-5, gol 1-7. Dois quatro voador, boa noite, gol 1-1-7-0, ponto de espera 1-0, pronto. Boa noite, ali mantém a pista 1-0, gol 1-1-7-0. Vai lá, mantém a pista 1-0, gol 1-7-0. Azul 4221 decolou aos 45119, decimal 8. 19-8, boa, 5-4221. Táxi passaria do 2228 com 5 no PUB, 5 horas, Salvador. Passaria do 2228, segue o táxi até através do gate 05, no passaria 2228. Livre táxi, então, através do gate 05, passaria do 2228. 270 aos 47, 119.8. 19.8, boa noite, bom trabalho, bom número 77.